nós pudéssemos levantar um clamor pela mãe do próximo. Talvez você não saiba, mas essa semana foi uma semana terrível. E eu tenho entendido no meu coração que existem algumas guerras que nós passamos sozinhos, que fazem parte da construção do caráter de Deus em nós. Amém. Mas existem algumas guerras que nós só vencemos no corpo de Cristo. E eu creio que a oração do justo bem pode ser feita. Aleluia! Eu estava vindo para cá essa manhã e Deus colocou isso justamente no meu coração. Nós queremos declarar agora sobre a sua vida, a vida de Deus. Quantos tem a sua mãe aqui ainda viva? Eu acho que a grande chave da igreja nesses dias é a gente entender o que significa compaixão e misericórdia. Eu queria que você pensasse nisso. Você perdendo a sua mãe. A sua mãe numa cama de hospital. E você aqui. Quantas coisas, quantos pensamentos passam pela sua cabeça. Eu acredito que se nós nos colocássemos no lugar do próximo, eu acho que a gente consegue liberar o que está no coração do Pai sobre a vida dele. Amém. Eu creio que na união do corpo, o Senhor ordena a sua bênção. É isso que está escrito lá no Salmo número 133. E não só diz isso, diz que na união do corpo, o Senhor ordena a sua bênção. E a vida para sempre. Por isso eu queria que você saísse do seu lugar e de alguma forma colocasse as mãos aqui no próximo. Se colocando no lugar dele, liberando compaixão, liberando vida. Oh, em nome de Jesus, toca nele. É muito importante o toque, é muito importante isso. É muito importante você entender. Se você quiser subir aqui, suba aqui. Oh, em nome de Jesus. É muito importante você entender isso. Eu creio no milagre agora. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Eu fiz tudo que eu sabia, eu fiz tudo que eu podia. E às vezes você pode descobrir que aquilo que você sabe e aquilo que você pode não é suficiente. Por quê? Porque Deus, ele te colocou no meio de um corpo. E às vezes você não tem que só fluir naquilo que você sabe e naquilo que você pode. Às vezes você tem que fluir naquilo que o Guizão sabe. Às vezes você tem que fluir naquilo que o Sam sabe, naquilo que o Rojo sabe. Por quê? Porque Deus te colocou no meio de um corpo. Amém? E é ali no corpo que o Senhor ordena a sua vida. Eu creio em algo sobrenatural nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Não desista das pessoas. Não desista. Sabe, eu estou há quase um ano orando por uma pessoa. Há quase um ano. E eu já tinha tentado pegar ele, capturar ele. E para a glória de Deus, essa semana eu cheguei ali no consultório dele, sem avisar, sem nada. E glória a Deus, Deus conseguiu fazer com que eu entrasse ali. E nós oramos juntos, a gente chorou junto. Foi assim um mover tremendo de Deus. Eu estou falando para você de alguém que eu estou orando há quase um ano. E muitas vezes a gente desiste das pessoas, a gente desiste em oração. A gente abre mão das pessoas. Deus, ele não desiste de ninguém. Não desista das pessoas. Assim como nós não desistimos da dona Sueli. Não desista das pessoas. Não desista de quem Deus, ele tem colocado nesses dias para que você clame, para que o seu coração queime. Nós precisamos de muita graça nessa manhã. Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. Levante as suas mãos. Vamos declarar um pouquinho mais. Oh Deus. Para que venhas reinar. Prepare um lugar para Ele. Te preparamos um lugar. Yeah. Senhor, Espírito Santo, começa a tomar o teu lugar aqui, nessas cadeiras, onde os teus filhos estão sentados, Pai. Espírito Santo, aonde o homem não pode tocar, aonde o homem não consegue acessar, eu te peço nessa manhã, começa a tocar agora, começa a encher cada lugar dessa casa aqui, Pai. Aí onde você está agora, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, oh, não deixaremos de cantar. Seus pés, porque o lugar que você está pisando é uma terra. E E ali Deus falou com Moisés e falou: olha, cara, você precisa voltar para o Egito. E ali você vai levar meu povo para o deserto, para que eles me adorem. O interessante é que nessa experiência que Moisés viveu, ele falou assim: Deus, mas o que eu vou falar? Quem eu vou falar que me enviou? E Deus fala para ele: olha, eu sou o que sou. Você vai dizer isso para eles: olha, eu sei, eu sou, me enviou a vós todos. Então Moisés, ele sai do deserto e ele vai em direção ao Egito. E ele se apresenta diante de Faraó. Diga comigo: se apresenta diante de Faraó. E Moisés fala uma coisa para Faraó: olha, Deus me encontrou no deserto. Fala assim: Deus me encontrou no deserto. Diga: Deus que me encontrou no deserto, me trouxe até aqui. Ele falou isso para Faraó. Ele falou assim: e ele me trouxe aqui para quê? Para que eu pegue o povo de Israel e eu leve eles para o deserto. Um caminho de 3 dias. Para que eles possam me adorar e eles possam celebrar no deserto. E Faraó, ele recusou o pedido de Moisés. E o que eu quero dizer para você é que ali no deserto, Moisés, ele teve um entendimento de que o Egito não era o lugar dos hebreus. E é incrível que quando você começa a entender algumas coisas em Deus, sabe o que vai acontecer? Faraó, ele vai entrar em embate com você. Ele vai querer te confrontar. Ele vai querer se colocar diante de você. Mas chegou um momento que Faraó, ele viu que ele não podia resistir Moisés, porque as pragas começaram a vir. Então Faraó, o que ele fez? Ele chamou Moisés. E ele começou a tentar o quê? Negociar com Moisés. Diga: Faraó tentou negociar com Moisés. Fala para o seu irmão: muitas vezes Faraó vai tentar negociar com vocês. Eu estou tentando contar essa história para depois eu poder pregar. Então Faraó, ele vai tentando colocar diversos tipos de negociações com Moisés. A ponto dele falar assim: olha, Moisés, faz o seguinte, eu deixo vocês ir, mas a família de vocês fica. E Moisés fala: não, eu não vou negociar com o Faraó. Depois o Faraó, ele tenta outro tipo de negociação. Ele fala assim: olha, tudo bem, vocês podem ir, mas não vão para outra terra. Sacrifica aqui mesmo, na terra do Egito. Depois o Faraó, ele tenta outro tipo de negociação: olha, vocês vão, mas os bens de vocês vão ficar aqui. E Faraó, ele vai tentando negociar com Moisés. Sabe por quê, meu irmão? Porque muitas vezes o inimigo, ele vai ver que para algumas coisas não adianta mais ele lutar contra você, porque você tomou uma opção por Cristo. Então ele vai começar a tentar negociar com você. E muitos de nós nesses dias estamos negociando com o Faraó. E eu vou tentar, através de muita graça, poder compartilhar algo com vocês nessa manhã. Eu queria que você, mas a gente pode começar aqui, vamos começar em João 8, versículo 1. Eu quero que você preste muita atenção nessa leitura. Porque no versículo 30 fala assim: ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Amém? Vamos ler de novo? Ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos que criam nele. Para quem que ele disse? Para os judeus. O que que ele disse para os judeus que creram nele? Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A primeira coisa que você precisa entender esse texto, não sei se você enxerga isso, eu pelo menos enxergo isso, que do versículo 30 para o versículo 31 tem um corte. Por quê? Porque Jesus, ele estava falando algo para a multidão. E depois de dizer aquelas coisas, muitos creram nele. Agora, a partir do versículo 31, ele já muda. Ele começa com um discurso endereçado. Você percebe isso? Depois ele disse para quem? Para os judeus que creram nele. Agora ele estava falando para quê? Com as pessoas que já tinham acreditado nele. E é importante a gente entender isso, porque existe uma mensagem para a salvação e existe uma mensagem para a libertação. Porque a mensagem da salvação é para os incrédulos e a mensagem da libertação é para os crentes, é para os que já creram. E é legal porque a gente começa a ver o que? Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Agora, o que é a verdade, meu irmão? Muitas vezes a gente confunde a verdade como se fosse, como se a Bíblia fosse o nosso conceito sobre a verdade. Eu quero te dizer que o seu conceito sobre a verdade não é a verdade. A sua verdade não é a verdade. Mas quando a Bíblia fala em João 14:6, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso diz respeito a uma identidade, a uma pessoa. Então a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. Jesus é a verdade. Ele é a verdade. Quando ele fala: eu sou a verdade é uma pessoa. É por isso que quando a Bíblia fala assim: conhecereis a verdade, a Bíblia não está falando sobre você saber, sobre você ler as Escrituras e ter o quê? Um entendimento mental. Mas quando a Bíblia fala sobre conhecer, ela fala sobre interação, sobre aquilo se tornar parte de você e você se tornar parte daquilo. Sabe, às vezes é importante a gente, para entender algumas coisas, a gente lá no começo. Você sabe que a primeira vez que Deus usou a palavra conhecer na Bíblia, sabe quando foi? Quando ele falou assim: e Adão conheceu a Eva. Ele estava falando o quê? De uma relação sexual. É por isso que no Novo Testamento, quando Deus usa a palavra conhecer, essa palavra vem do grego ginosô, que explica justamente isso, a forma mais íntima de você conhecer uma pessoa. Quando você, na verdade, entra no seu quarto, você fecha a porta, e ali você vai ter intimidade. E então o marido vai conhecer a mulher e a mulher vai conhecer o marido. E quando Deus fala que nós temos que conhecer a Ele, Ele não está falando sobre você estudar texto. e decorar textos, mas Ele está falando sobre você conhecer o coração dEle, e Ele conhecer o seu coração. Abra comigo em 1 Coríntios 6,17. Aí, mas aquele que se une ao Senhor é um em espírito e com Ele. Isso é intimidade. Amém. Você se une ao Senhor e você se torna um com Ele. Jesus disse o quê? Quem vê a mim vê ao Pai, e quem vê o Pai vê a mim, porque nós dois estamos ligados, nós dois somos a mesma coisa. Cantares 8 diz o que? Quem é essa que sobe do deserto encostada no ombro? Esse encostada diz respeito a você estar ligada, onde os dois, o noivo e a noiva, são uma só coisa. Em Deuteronômio 4:4 a Bíblia fala o quê? Olha, todos vocês que se achegaram a mim, todos vocês que se agarraram a mim, todos vocês que perseveraram em estar comigo, todos vocês hoje estão vivos. É por isso que quando a Bíblia fala sobre nós conhecermos a verdade, ela está falando sobre nós termos intimidade com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção na sua vida. Se você quer conhecer as Escrituras, meu irmão, sabe o que você precisa fazer? Você precisa fazer o que nós fazemos para ter intimidade. Pegue ela, abrace ela, entra no seu quarto, feche a porta, chega ali, meu irmão, põe a palavra de Deus em cima da cama, tira a sua roupa e fala assim: Deus, eu estou aqui exposto, eu estou aqui sem máscara, eu estou aqui sendo eu mesmo, com todas as minhas imperfeições, e eu quero te conhecer, e você precisa me conhecer. E a gente está aqui para ter intimidade junto, eu e você. Agora Deus se revela a mim. Isso é intimidade, meu irmão. Isso é conhecer as Escrituras. Por quê? Porque as coisas que você vai aprender na sua vida, você não vai aprender só numa sala de aula, né? Porque o que adianta você não saber sem o sabor, né? É por isso que a Bíblia fala: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Deus tem nos chamado nesses dias para quê? Para que nós possamos conhecer a verdade. Agora, por quê? Porque o nível do conhecimento que eu tiver da verdade vai definir o nível da liberdade que eu vou andar. É isso que está escrito aqui em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O nível do seu conhecimento da verdade vai definir o nível da liberdade que você vai dar. Deixa eu te falar, é por isso que tem muitas pessoas dentro da igreja presas. É por isso que tem muitas pessoas dentro da igreja sofrendo com depressão, com tormentos psicóticos. É por isso que tem muitas pessoas dentro da igreja sofrendo emocionalmente. É por isso que tem muitas pessoas na igreja ainda sofrendo com pecados que não conseguem vencer, não conseguem se libertar. Essa semana eu estava conversando com um pastor amigo meu. Ele estava me falando que a cada um minuto que a pessoa ela tem de contato com a pornografia, isso demora 20 anos para que aquilo saia da mente da pessoa. Psicologicamente falando, um minuto, 20 anos. As pessoas estão presas. Elas estão presas às tradições. Elas estão presas à cultura. Muitas vezes você está aqui, tudo bem, você encontrou a salvação, você recebeu a mensagem da salvação, você está salvo, eu entreguei a minha vida para Jesus. Mas você precisa o quê? Receber a mensagem da libertação. Porque às vezes eu conheci o Deus de Abraão, o pai da fé, mas ainda não conheci o Deus de Moisés, o Deus que me liberta de todo quer te colocar num lugar de liberdade. Você não pode estar na presença dele e estar preso. Às vezes parece que você não consegue fluir, às vezes parece que você não consegue, parece que algo está te prendendo. Por quê? Porque o nível do seu conhecimento da verdade vai definir o nível de liberdade que você vai andar. E sabe qual é o nosso problema, meu irmão? A gente conhece a verdade por aquilo que as outras pessoas dizem. A gente conhece a verdade por aquilo que a gente ouviu como pregação. Mas você não vai lá e lê. Esses dias eu estava falando com um pastor amigo meu, e a gente estava falando do texto das 100 ovelhas. Quando a Bíblia fala do pastor que deixou as 99 ovelhas e foi atrás de uma ovelha perdida, se você ler o contexto, Jesus não está falando de um pastor que deixou as pessoas para ir buscar alguém que se desviou, mas ele está falando que as 99 ovelhas que ele está deixando é a casa de Israel e o sistema religioso. E ele está indo atrás de quem? Dos perdidos. Ele está indo atrás das prostitutas. Ele está indo atrás da mulher na casa de Simão em Lucas 7. Por quê? Porque Simão, o leproso, o religioso, ele é santo demais. Mas talvez a gente nunca viu isso nas Escrituras, sabe por quê? Porque o conhecimento que você tem da parábola das 100 ovelhas é da música do, como que ele chama? Do Zé de Paulo. Eram 100 ovelhas juntas no abismo. Então o conhecimento que você tem é porque você ouviu alguém. Ei, está na hora de você parar de ser um mestre, de você parar de reproduzir aquilo que as pessoas reproduzem. Uma vez o Jorginho falou assim: pastor, olha só, Calvino diz isso, os presbiterianos dizem isso e tal. Aí eu sentei com ele aqui e falei: ó, o Vini diz isso. Eu falei assim: mas a chave é aquele. Não importa o que o Vini diz, o que o Calvino diz e o que os presbiterianos dizem. Eu olhei para ele e falei: e o que, que o Jorge diz? Qual que é a sua revelação sobre isso? Se você não for para o quarto ter uma revelação, sabe o que acontece com você? O dia que você sair daqui, você vai voltar a fazer tudo aquilo que você deixou de fazer um dia. Sabe por quê? Porque você não teve raízes. Porque você não teve uma identidade em Deus. E é por isso que esses dias da igreja não serão definidos por aquilo que nós, pastores, iremos fazer por vocês. Mas será definido por aquilo que vocês, que nós vamos levar vocês a fazer por vocês mesmos. Porque se você não entrar no seu quarto, se você não tirar a sua roupa, se você não tirar as suas máscaras, se você não ficar nu de frente à palavra e deixar ela te limpar, porque está escrito lá em Hebreus 4 que a palavra do Senhor é mais importante do que uma espada de dois gumes, ela separa alma do espírito junto às medulas. Se você não fizer isso nesses dias, você não vai viver as transformações interiores que você precisa viver. Porque não importa o que eu enxergo em você, se você não enxergar isso em você mesmo. É por isso que o meu papel nesses dias é dar a você olhos para ver e ouvidos para ouvir. Por muito tempo o ministério profético na igreja era uma forma assim de aprisionar as pessoas. Ah, vem aqui que eu vou orar e eu vou te dar a palavra profética. Não, meu irmão, hoje o ministério profético ele tem esse propósito na igreja: dar às pessoas olhos para ver e ouvidos para ouvir. Você vai ter revelações, você vai ouvir Deus falar com você vai ter experiências. Sabe por quê, meu irmão? Porque aqui no altar, no púlpito, não tem semideuses. Aqui eu sou um homem como você. Eu preciso de graça para poder liberar essa palavra sobre a sua vida aqui hoje. Mas você precisa entender nesses dias que o nível da liberdade que você está andando está amplamente ligado ao nível do quê? Da revelação que você tem da verdade. É por isso, meu irmão, que João, ele traz esse entendimento para nós. De Jesus falando primeiro com a multidão, e depois Jesus falando com os crentes. Façam comigo, a mensagem para a multidão é uma. A mensagem para os crentes é outra. Porque a multidão precisa de salvação e os crentes precisam de libertação. Amém. É duas coisas diferentes. É por isso que a gente enxerga isso. É por isso que a gente lê isso nesse texto. E Deus, Ele quer te levar para um lugar de liberdade. Fala para a pessoa que está do seu lado. Deus, Ele quer te levar para um lugar de liberdade. O que está escrito lá em Oséias 6,3? Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Fala para o seu irmão, o nível de revelação que você tem, até hoje, te trouxe até aqui. Mas ele não é suficiente para te levar aonde você tem que ir. Por isso que você precisa prosseguir em conhecer o Senhor. Amém. Fala para ele assim, você entendeu? É por isso que é na intimidade, meu irmão, que nós vivemos ali uma chave para que nós possamos conhecer Deus de verdade. A semana passada eu ministrei aqui, e é por isso que eu quero muita graça hoje, porque eu queria ligar essa mensagem à mensagem da semana passada. Eu ministrei aqui sobre o fato da igreja estar enferma nos nossos dias. É o resultado de que as famílias estão enfermas. E as famílias estão enfermas porque os indivíduos estão enfermos. E isso não tem outra resposta a não ser o quê? Falta de governo. Deus não governa sobre os indivíduos. Deus não governa sobre as casas. E por isso que Deus não vai governar na igreja e não vai governar nos confins da terra através da igreja. Então é um efeito em cadeia. E se nós somos chamados para restaurar a igreja, a restauração da igreja vai começar onde? Dentro do nosso quarto, depois na nossa casa, depois na igreja, e depois a gente vai poder tocar a sociedade. Amém? Fala para o seu irmão, e a gente vai chegar lá. Fala para o seu irmão. Eu creio nisso, meu irmão. Mas uma chave que eu queria te dar aqui nessa manhã é que você precisa entender uma coisa, que sem intimidade não tem governo na sua vida. O governo do Espírito Santo na sua vida, ele só é possível através da intimidade. É por isso que a oração do Pai Nosso é uma oração de governo. Ele fala assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Mas antes que ele falar o Pai Nosso, ele fala assim: entra no seu quarto e fecha a porta. Porque o governo tem que começar dentro de você. Porque o reino de Deus, Lucas 17, não está aqui nem ali, não está com uma visível aparência, mas o reino de Deus está dentro de você. Então o governo começa onde? Dentro de nós. O primeiro lugar que vocês vão casar, o primeiro lugar que Deus precisa começar a governar, Jorginho, é dentro de você. Ele precisa ser o rei pleno do seu coração. E precisa ser no seu coração, gente. E aí, junto como família, vocês vão atrair o governo de Deus sobre a sua casa. E quando o Senhor for governar na casa de vocês, vocês vão servir como sacerdócio de vocês aqui na casa do Senhor. Para quê? Para que a igreja estabeleça o governo na terra. Amém. É isso que Deus quer fazer nos nossos dias. Por isso que precisa começar aonde? Lá dentro do nosso quarto. E por quê? Que eu contei a história de Moisés. Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Em Êxodo, no capítulo de número 5. Eu creio que Não existe o governo de Deus sem a intimidade. E é exatamente na intimidade que você vai decidir quem vai governar sobre a sua vida. Aí você fala, pastor, mas por que o senhor está falando sobre isso? Porque a verdade que eu ando é a verdade que governa a minha vida. Repita isso comigo. A verdade que eu ando é a verdade que governa a minha vida. Êxodo 5, ele diz assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó. O que eles disseram? Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. O quê? Para fazer o quê no deserto? Você é louco. Versículo 2. Respondeu o Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus, o quê? Fala, o Deus dos hebreus. Deus dos hebreus me encontrou. Me encontrou. Diga, o Deus dos hebreus me encontrou. Feche seus olhos e diga: o Deus dos hebreus me encontrou. Lembra do dia da sua conversão agora? Lembra do dia que você chegou na igreja? Lembra do dia que você estava desesperado e sem esperança? Começa a lembrar desse dia. Começa a lembrar que não foi você que encontrou Deus, mas foi Ele que te encontrou. Ele entrou no seu deserto, Ele entrou na sua morte e Ele te encontrou. Ele foi ao teu encontro. Ele foi ao teu encontro. E vai dizendo isso para o seu espírito. Vai dizendo: o Deus dos hebreus me encontrou. O Deus dos hebreus me encontrou. O Deus dos hebreus me encontrou. O Deus dos hebreus me encontrou. O Deus, vai dizendo isso. Vai dizendo isso, meu irmão. Porque o nível da sua revelação da verdade precisa aumentar nesses dias. Para que você possa chegar onde Deus quer te levar. Opa! Pra fora, até me consumir. Faraó não vai mais governar. a minha revelação da verdade vai definir o nível de liberdade que eu vou andar. É por isso que nós precisamos conhecer a verdade. Para quê? Para definir sobre qual governo está a nossa vida. Eu não posso mais andar, porque existem duas verdades: a verdade de Deus e a verdade de Faraó. Só que a verdade de Faraó são os sofismas. O que é um sofisma? É uma falsa verdade. É a verdade que parece verdade, e você acredita que ela é verdade. Mas só existe uma verdade. É por isso que a religião, ela pega parte da verdade e ela distorce. Meu irmão, o conceito do sábado é lindíssimo. Se Deus me permitir, eu quero só pregar sobre o sábado, que é maravilhoso. As famílias abriam as portas, as pessoas entravam dentro das casas, era lindo. O pai orava por cada um dos seus filhos. Os pobres que estavam passando na rua entravam nas casas para comer junto com as famílias. Era uma coisa maravilhosa, era uma expressão do reino. Eles se lembravam da criação, eles davam glória a Deus. Era um dia de adoração, era um dia de reflexão, era um dia deles voltarem aos princípios, aos valores. Mas o que a religião fez? Ela transformou o sábado em apenas você. Ela trouxe um aspecto secundário e transformou isso em primário. E as pessoas pensam que guardar o sábado é só não fazer nada. É porque quando Cristo morreu na cruz, sábado deixou de ser um dia só, mas ele passou a ser um estilo de vida. E se você está em Cristo mesmo, você precisa entender que a partir de Cristo, todo dia da sua vida é sábado. Amém. Agora deixa eu te perguntar, é lícito fazer o bem no sábado? Foi o que Jesus perguntava para os religiosos. É por isso que nós precisamos, meu irmão, definir em que verdade nós vamos andar: na verdade de Deus ou na verdade de Faraó. Pastor, eu fui salvo, mas a minha vida ainda está sendo influenciada pelo governo de Faraó. Lá em Efésios 5, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Nos libertou. Agora permaneçam livres e não vos submetam novamente a nenhum jugo de escravidão. Você está em Cristo, meu irmão. Nova criatura é. Aleluia. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Sabe, meu irmão, você talvez passou a sua vida inteira na igreja pensando que o deserto é um lugar de luta, meu irmão. Isso é o que o sistema religioso diz. Mas aqui, quando nós lemos, você leu comigo, Êxodo capítulo 5, Deus fala: olha, deixa o povo ir no deserto para quê? Para que celebre para mim uma festa. A verdade me diz o quê? Que o deserto é lugar de festa. O sistema diz para mim que o deserto é lugar de luta. O que eu vou acreditar? No sistema ou na verdade, meu irmão? Jesus foi para o deserto em Mateus 4, e ali no deserto ele venceu Satanás, e ali no deserto os anjos o serviram. Meu irmão, é lugar de festa ou é lugar de luta? Ah, a gente está enganado. João Batista começou onde? O ministério dele? No deserto. No deserto, que uma multidão foi atraída. Moisés teve um encontro com Deus aonde? No deserto. Você vai ficar com a verdade das escrituras ou com a verdade do sistema? Faraó significa o sistema de governo dessa terra. E o sistema, meu irmão, não quer que você ande em liberdade. Eu falei um pouco aqui. Nós somos uma sociedade cartesiana. a sociedade. Deixa eu, não vou falar com uma cadeira, até porque eu não sou. Eu sou do povo, aqui é Corinthians, é nós. Vai Corinthians, Corinthians matou ontem, você é louco. Bom, menos ganhou, né? Rapaz, eu creio que ganhou. Meu irmão, uma sociedade cartesiana são indivíduos em série. Então nós somos fabricados para ser indivíduos em série. O sistema não nos trata como indivíduos, ele nos trata como série de pessoas. Tanto que nessa nossa, aquela primeira série, segunda série, você percebe que às vezes o seu nível de conhecimento é um e do outro colega é outro. Já pensou se a escola tratasse cada um como indivíduos? Já pensou se cada professor estivesse ali com 3 alunos e estivesse ajudando ele a fluir no potencial que ele tem? Mas a sociedade não quer que nós sejamos indivíduos. Ela quer que nós estejamos em séries, porque indivíduos em séries são mais fáceis para se manipular, para se controlar, para se governar. É por isso que o sistema político, o sistema religioso, quer que nós sejamos uma sociedade cartesiana. Mas Deus está quebrando com essa sociedade no nosso dia. Sabe por quê, meu irmão? Por quê? Porque eu creio que homens e mulheres estão entrando no quarto, estão fechando a porta, estão tirando a roupa e estão ficando frente a frente com a palavra e estão tendo uma revelação de Deus para esses dias. Você não vai ser um indivíduo em série. É por isso que quando alguém é diferente, alguém olha para essa pessoa que nem o Guizinho e fala, meu, o Guizinho é fora de série. Você vê? Irmão, nós não somos cartesianos. Eu sei que existem coisas enraizadas dentro de você. Você percebe uma coisa? Com 10 casais que você conversa, os problemas que eles têm nos casamentos e nos relacionamentos são basicamente os mesmos, são parecidos. Sabe por quê? Porque a sociedade é cartesiana. A gente foi fabricado para ter uma vida igual, problemas iguais, situações iguais. Mas eu quero dizer que você não é cartesiano, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Agora o que eu preciso entender, meu irmão? Que o governo dessa terra, o governo do sistema, não quer que a gente ande em liberdade. O inimigo, ele não quer que você ande em liberdade. É por isso que quando você aceitou Jesus, você nasceu de novo. Quem nasceu de novo? Mas isso é uma experiência. Nascer, você nasce num momento só, sim ou não? Mas crescer, você já começa a crescer de uma hora para outra? Não. Você vai crescendo com o tempo. É por isso que tem pessoas que nasceram espiritualmente, mas nunca cresceram. São crianças na fé, estão há 20, 30 anos na igreja. Eu até creio que você nasceu de novo, meu irmão. Mas você não consegue crescer, por quê? Porque você não tem revelação da verdade. Uma vez que você nasceu, agora você, o seu espírito precisa, seu espírito, ele renasceu. Então a sua alma precisa ser liberta, a sua mente, os seus sistemas precisam ser libertos. Deixa eu ilustrar isso para você entender. É como Deus, você é um passarinho. E o diabo, ele te mantinha preso lá no inferno, numa gaiola, certo? E o que Jesus fez? Ele não foi lá e abriu a portinha da gaiola. Não. Ele foi lá e arrancou a gaiola das mãos do diabo e trouxe. Ele te transportou das trevas para a maravilhosa luz. Ele falou, Lázaro, sai para fora. Quando Lázaro saiu do túmulo em João 11, como que ele estava? Todo enfaixado. E quem desenfaixou Lázaro? Foi Jesus ou foram as pessoas? Foram as pessoas. Por quê? Porque você foi arrancado das mãos de Satanás. Só que ainda você estava aqui numa gaiola. Mas em nome de Jesus, meu irmão, essa gaiola está sendo rompida. E você vai andar em liberdade. Você vai andar em liberdade. Por quê? Porque as águas estão baixando. E chegou o tempo de Noé sair da água para reconstruir a terra. batalha espiritual em que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque o que rouba a nossa celebração, meu irmão, não é o deserto, não são as lutas, mas o que rouba a nossa celebração é o governo de Faraó sobre a nossa vida. Porque às vezes você pode estar num ambiente poderoso e mesmo assim você está vivendo em prisões. Verdade. É por isso que Faraó não pode governar mais sobre as nossas vidas. Diga para o seu irmão: Faraó não pode mais governar sobre você. Não pode mais governar sobre as nossas vidas. Fala para ele: eu creio que você está salvo. Mas existem áreas ainda que estão sob governo de Faraó. E Deus, ele vai trazer libertação nesses dias sobre você. Deus, ele vai trazer. Levante as suas mãos e fale de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. Vem, Deus! Libera o teu fogo! Libera! Vem que vai! Por quê? Porque filhos, eles vão reivindicar o governo nesses dias. Eles vão reivindicar o governo, porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Oh, aonde estão os filhos? Aonde estão os filhos? Que vão reivindicar o governo nesses dias? E você acha que através disso você vai resolver os problemas da sua vida. Mas você percebe, nunca está bom. Porque você precisa entender que o sistema de governo que está sobre a sua vida não é o governo que fala. Mateus 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Cara, Deus, ele quer mudar o nosso entendimento nesses dias. Você tem que ficar, você tem que parar de correr atrás de palha. Eu sei que a gente precisa, meu irmão, mas a gente tem os nossos limites. Dedique-se ao trabalho, mas você tem que estabelecer limites na sua vida. Tenha projetos financeiros, tenha planejamentos financeiros, viaje, tenha férias, sonhe. Mas, meu irmão, não seja escravo do dinheiro, não seja escravo das coisas, porque o problema não é você ter as coisas, o problema é as coisas te terem. E é justamente isso que nós temos vivido nos nossos dias, percebe? Nunca está bom. Meu irmão, eu conheço gente que ganha bem, tem dinheiro, e nunca está bom. E nunca está bom. Sempre está correndo, sempre está correndo. E às vezes a gente perde o que tem de melhor na vida. Essa semana eu estava conversando com uma moça. Bem de vida, bem. Quase 30 anos, formada, casada. Ela falou assim, meu pai sempre trouxe todo o dinheiro para casa, mas meu pai nunca me deu um abraço. Não queira pagar o preço que o Egito está te cobrando, meu irmão. Sabe qual é o problema das nossas famílias? Nós estamos criando os nossos filhos para ser um sucesso. Não crie os seus filhos para ser um sucesso. Crie os seus filhos para vencer o mundo. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sabe, meu irmão, sem perceber, o sistema de governo dessa terra, ele vai nos dominando. Percebe, lá na sua casa você tem uma máquina de lavar. Quem tem máquina de lavar? Antigamente lavava roupa onde? No tanque. É ou não é? Antigamente tinha micro-ondas? Não. Você tinha que acender o fogão no fósforo. Tinha um que era até fogão além. Só o tempo que você gasta no fósforo, você aperta o botão, você está vendo o tempo. Na TV você tinha que ir lá e puxar o problema, aquela vez que você puxava o botão e sentar. Hoje não, o controle. E quando você queria mudar de carro, ficava com preguiça. Então tudo você vai ganhando tempo. Aí você fala, vamos no banco. Não, pega aqui o celular. Deixa eu mandar uma oferta lá pro pastor Vini. Você já pega o celular e já funciona. É tudo no celular. É ou não é? É um clique. Não teria tudo para sobrar mais tempo? Quantas vezes você fala assim, poxa, hoje eu queria que o dia tivesse pelo menos mais 5 horas. Quem que está governando sobre a nossa vida? A gente tem exatamente o tempo que a gente precisa. Ou você acha que Deus se enganou em colocar 24 horas no dia? Sabe qual é o problema? Que quando você corre atrás da palha do tijolo, nunca vai estar bom. E talvez daqui a alguns anos seu salário vai ser 3, 4 vezes maior. E não vai estar bom do mesmo jeito. Porque é assim que as pessoas elas estão vivendo hoje. Nunca está bom. Agora você precisa, meu irmão, decidir hoje. Você precisa declarar, olha, o faraó não vai definir o nível de liberdade que eu vou andar. Quem vai definir o nível de liberdade que eu vou andar é a verdade. e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade vos Faraó não vai definir, meu irmão. Faraó não vai definir isso sobre a minha casa. E conhecereis a verdade vos libertará. Quando você conhecer a verdade, você vai entender que Cristo não só te libertou do Egito, mas ele te libertou do governo de Faraó. Você vai olhar para Faraó e você vai falar assim: Faraó, você não vai decidir o meu estilo de vida. Você não vai decidir o meu estilo de vida. Ah, porque eu moro em São Paulo, e São Paulo é uma loucura, é uma correria. Em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, é São Paulo, você vai no trânsito, em São Paulo é isso, em São Paulo é aquilo. Deixa eu te perguntar, você é de São Paulo ou é do reino de Deus, meu irmão? Não deixe a influência da terra te deixar estressado, agitado. Nós precisamos ser de Deus, meu irmão. Amém. O governo que a gente faz parte tem até um idioma, para que é Maraias. É o governo, meu irmão. Nós servimos um rei. Nós servimos um rei. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Declare: o rei está aqui. O rei está aqui. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Nível de governo que nós vamos andar. Eu queria de Jeremias capítulo 9. Hoje é Páscoa. O sangue do Cordeiro está sobre nós. Nós vamos denunciar o governo de Faraó. Nós vamos denunciar o governo de Faraó da nossa casa. Se você está sozinho, meu irmão, junte-se à família que está mais perto de você. Meu irmão, fecha aí, fecha. Fecha esse círculo aí. Se você está sozinho, fica em frente, nas suas mãos. Nas suas mãos. Fecha aí, fecha, fica em frente. Deixa eu falar para você. As janelas estão fechadas. As janelas estão fechadas. Oh, em nome de Jesus, teve coisas que nós toleramos, coisas que nós permitimos. As janelas estão fechadas. Em nome de Jesus, você vai abençoar a sua casa hoje. Você vai abençoar a sua casa hoje. Você vai abençoar e você vai determinar o governo de Deus sobre a sua casa. Começa a orar, começa a abençoar. É você o sacerdote. É você o sacerdote. É você o sacerdote. É você, ora pela sua casa. Fala assim sobre a minha casa, não. Thank you. vocês. Eu vou pedir para a pastora me ajudar. Calma. Eu queria que a gente fizesse aqui um ato profético hoje. Eu queria que, se você está com a sua família, os homens, os irmãos, servissem a ceia para a sua família. Você vai servir a sua casa. Nós nascemos para servir a nossa casa. Se você está assim aqui, a tia Paula, ela como aquela mentora da casa, que tem para servir isso para a sua casa hoje. Aleluia. E se você está sozinho buscando pela sua casa, eu quero que você saiba que essa Santa Ceia é profética. Porque Deus vai avançar nos seus nesses dias. Deus, Ele vai tocar na sua casa nesses dias. Deus, Ele está começando uma revolução de dentro do quarto. E Ele vai atingir as casas. A igreja vai ser afetada por isso. E as ruas vão ser tocadas. Eu não sei como a gente vai fazer a logística, mas eu queria fazer isso daí. Talvez liberem uns copinhos para eles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que os meninos nos ministrassem enquanto a gente vai se articulando aqui para a gente servir essa café. Hoje. E você vai servir a sua casa. Você vai servir. você vai servir a sua família. Sabe? Está começando uma revolução. Eu tenho vivido algumas experiências sobrenaturais, meu irmão. Esses dias eu estava conversando com a Lu estava falando para mim, pai, eu estava lendo Mateus, e eu estava vendo que a gente tem que orar pelos nossos inimigos. E tem uma menininha lá na escola lá que me persegue. Eu estou orando por ela, pai. E eu comentei isso com uma professora que me dá aula de tênis. E ela falou assim para mim: nossa, a hora que você falou isso, parece que algo tocou o meu coração. Eu também preciso fazer isso que a sua filha está fazendo. Eu quero te dizer que nos lugares onde você estiver, as pessoas vão ser tocadas por aquilo que você liberar da sua boca. Essa semana eu peguei um Uber e eu estava conversando com um rapaz que estava no Uber. E ele falou assim: ó, eu comecei sexta passada, eu tenho 55 anos, eu estou com dores nas costas, eu não estou aguentando dirigir mais de 200 quilômetros hoje. E ele estava assim, e ele começou a falar assim: mas eu fui abençoado em pegar um passageiro como você. Porque ele perguntou o que eu ia fazer, eu falei: ah, eu sou pastor. Ele falou: nossa, que bênção. Ele falou: eu sou católico. E eu falei assim: você segue a Cristo então, cara? Vamos lá. E eu comecei a falar com ele. E quando ele me deixou ali na rodoviária, eu precisava ir embora para casa. Eu peguei, tirei da minha carteira uma oferta, falei: eu queria te dar uma oferta. E eu dei uma oferta para ele. E eu falei assim: deixa eu orar por você. Eu coloquei a mão nele e falei: cara, em nome de Jesus, recebe aí sobre as suas costas a vida de Deus. Vai começar a acontecer algo nesses dias, meu irmão. Porque você precisa entender que não é o ambiente que te transforma, mas é você que transforma o ambiente. Quando você muda, o mundo muda. Para de ficar querendo que as coisas mudem, mude você. Aonde você estiver, você vai colocar os seus pés e você vai declarar o governo de Deus. Aqui não é Faraó que governa. Faraó não governa mais. Faraó não vai derrubar a minha celebração. Em nome de Jesus. Amém. Levante esse pão, esse cálice e me diga: que venha e permaneça. O rei de Jeová. Thank you. força, todo o poder. Você pode participar em nome de Jesus. Passa um link aí com a sua família. Tá muito forte aqui hoje, pessoal. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Dê um abraço aí! Amém.